geme, abre o mic e deixa os meninos cantar. Que o sonho de maloqueiro faz até os playboy dançar. Que a minha vida hoje é outro patamar. Mas foi sofrido e dá vontade de chorar. Só de lembrar que na antiga nós não tinha o que comer. Antigamente só sonhava com as lalá. Hoje elas liga louca doida pra me ver. Meu guarda-roupa, Louis Gucci, ouro e prata. Casa na praia e a coroinha quase virando caissara. Minha gata montada, bolsa de grife, Dolce Gucci, Louis Vida de artista, muitas conquistas. Deus lá em cima, ele vai tá sempre pronto pra te ajudar. Passei no baile, ali elas pousou. Viu que os moleque tá contando de verdade, mas é mó simplicidade. Sabe fazer amor assim no baile, vale. Só nós contou. É que os moleque agora tão contando o vento, tão guardando os momentos, isso que tem valor. E olha de novo nós aí pra falar de superação. Pra quem ficou sem chão, as rimas de sustentação. Nós não tinha dia, a fé me trouxe a direção. O sonho de perseguir as batidas do coração. Eu já errei na minha vida querendo acertar. Passei por lugares que os seus fizeram eu passar. E se eu passei é que eu passei, eu tô aqui na luz. Só tô querendo ser feliz porque triste eu já fui. Então desce o gelo, se afoga nessa dose de blue. Tipo piratas do Caribe pelo mar azul. Só fatiando a negativa que tenta alcançar. Radiando felicidade, o melhor vai chegar. E chegou, de tanto que nós batalhou. Na luta igual gladiador. Na fé que eu sou merecedor, corri atrás do meu, por isso chegou. De tanto que nós batalhou. Na luta igual gladiador. Na fé que eu sou merecedor, corri atrás do meu, por isso chegou. Sou mais um maloqueiro de periferia, não pago simpatia. Eu sou moleque bom, são 27 anos, vivo quem diria. Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão. Com pé direito, esse é meu jeito de andar. Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá. Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá. Recuperei o ouro todo dos meus ancestrais. De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás. Que do retrovisor eu vejo que nada mudou. O sol nasce pra todos, né? E a sombra é só pra quem planta. Joga na taça um vinho do bom. Lata de 7-4 deu agora a boca. Depois a dose de Dom Perignon. Pra adoçar o paladar, mano, dos vida louca. A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória. Nasci predestinado, garoto abençoado por Deus. Tô cumprindo a promessa que ele me deu. Faz tempo que uma louca passou na labuta. Vida mansa, pé na grama, muita grana, foi uma luta. Comemoro no pódio a minha vitória. Nasci predestinado, garoto abençoado por Deus. Tô cumprindo a promessa que ele me deu. Faz tempo que uma louca passou na labuta. Vida mansa, pé na grama, muita grana, foi mó luta. No baile cheio de mulher, PM lacradão com bonazinho do jacaré. Invejoso que é minha vida, mas ele eu nem sei quem é. Fatorial de 1 milhão na conta. Os favelados foi até venceu. Desde menor que eu sou um cara responsa. E nessa vida que é invejado sempre foi mais eu. Inspiração pra molecada quando eu colo na quebrada. Os que desacreditou me vê bota sorrir. Se não é do na caminhada, qual seria minha jornada? Ele que me trouxe força pra não desistir. Eu vou vivendo e aprendendo, cê é pelo certo. E faz ideia que inventando, esse é pro papo reto. Tô sempre atento com a inveja que entra no meu caminho, mas não vai me alcançar. E que Deus guie o meu caminho. Eu não tô sozinho. Vai chegar no mar de rosas, eu passei nos espinhos. Quem me vigia não dorme, eu tô protegido. E que Deus guie o meu caminho. Eu não tô sozinho. Vai chegando mais de asa, eu passei nos espinhos. Quem me vigia não dorme, eu tô protegido.